pudesse eu parava de fingir. Se pudesse eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal. Toda vez que eu quero dirigir, aí, pra contar que sou lá de Marechal. Eu detesto Parope e Paraty. O meu sonho é brilhar no futebol, porque vivo Durango o ano inteiro, mas a fim de bicar o caviar, sou espada, sarara e pagodeiro. Mando bala, se a mina vacilar nas quebradas do Rio de Janeiro, pega onda quem sabe nadar. Malandragem, olha aí, eu não sou malandro agulha, pareço tarado com louraça, na muvuca com ouro de mormaço. Ô cidade, anda atrás desse tal de meu espaço. Vou abrir nessa praia um som pra mim, tem pedaço que é meu no teu pudim. Se pudesse eu parava de fingir, se pudesse eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal. Toda vez que eu lero dirigir, pra contar que sou lá de Marechal. Eu detesto Parope e Paraty. O meu sonho é brilhar no futebol, porque vivo Durango o ano inteiro, mas a fim de bicar o caviar, sou espada, sarara e pagodeiro. Mando bala se a mina vacila nas quebradas do Rio de Janeiro, pega onda quem sabe nadar. Aí, Leis, vamos que vamos, compadre. Ela tá chegando. Ela tá chegando aí, tá daquele jeito. Olha como ela vem. Ela não muda, mal criada. Lá vai a negra pra feira, descendo a ladeira. Na baida de rosa, vai toda parceira. A moça tem um tufão nas cadeiras, é provocante e gostosa, só não é de brincadeira. A moça tem um tufão nas cadeiras, é provocante e gostosa, só não é de brincadeira. E quando ela passa provocando a massa como incendeia, quem mexe com a nega não sabe que a mina é chave de cadeia. Vestido indecente, lindão transparente, que moça calcinha. Lavado de bosta, bonita e gostosa, vai comprar sardinha. Vestido indecente, lindão transparente, que moça calcinha. Lavada de bosta, bonita e gostosa, vai comprar sardinha. E até o piscinho que você faz pra ela pode ser fatal. Estou falando sério, já deu cemitério, já deu hospital. Malandro de verdade, na realidade, não paga pra ver, pra ver. Que a nega danada, boa de penada, ajudou o karatê. Malandro de verdade, na realidade, não paga pra ver, pra ver. Que a nega danada, boa de penada, ajudou o karatê. Oh, lá vai a nega pra feira, descendo a ladeira. Lá vai da de rosa, vai toda parceira. A moça tem um tufão nas cadeiras, é provocante e gostosa, só não é de brincadeira.